com a informação, Quebec. Bono 395, aciona a identificação, reautorizado o 080, chega da Mare. Identificou, descendo para o 080 na chegada da Mare, Bono 395. Azul 4206, desça para 3.000 pés, ajustado 1012. 3.000 pés, confirmando ajuste para azul 4206. Bono 012. Bono 012, 4206. CIP 5364 indicada. 250. Iniciar redução 210. Positivo, reduzindo 210. Radar para o frequenciamento, correr direita para o 235, limite localizador. Poxa, senhora, se a senhora preferir, a gente pode reduzir para 180. Vamos, correr direita para o 235 aqui para o localizador. Tem uma sequência na grande para decolar também com a torre. Poxa, direita 235. Salvador, boa tarde, 5446, informação ruim. 5446, sem identificação, desça ao 0100, chegada a mão. Cena na van, 5446. Olha, por tira, senhorita, se não for atrapalhar, você precisa voar para mais próximo, obrigado. Gente, aguarde. Bono 395, reautorizado 050. Descida ao 050, Bono 395. O 4206, desce para 2012, livre final RSC, reporta estabilizado. 2012, reporta estabilizado, azul 4206. A porra do azul, Charlie Mike, controle. Passando agora 3.000 pés, ao atingir o 085, chame Recife no 2.085, alternando no 2.545. Azul 6999, pronto, corte. Pronto para corte, prossiga, 6999. Salvador Campinas, nível 340, rota pisolou, sono 6, pistão 0, curva direito, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5452, o azul 6999. Pula, né? Não, não. Você tráfego agora a posição de 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste. Assim que o tráfego interceptar o localizador, dou uma profissão interceptar também. Então, mas eu não entendi. A senhora quer que a gente vai pra onde agora? Mantém essa pro aqui? Tem a pro ainda, descendo pra 3.000. Ah, tá. 3.000. Cliente azul 6919, obrigado. O Quebec acionamento da 3.2, 17, ponte 4. 3217, autorizado, chantar. Bota o taxi, 3217. Correção, 3217, mantém a posição devido à aeronave da TAM e puxou no 2. Já coordenando com a equipe de solo, após a aeronave livrar o setor, tá livre no 4, chantar. Gente, após botar a aeronave, tá livre, bota o taxi 3217. Para o táxi está 3145, tem 1906 a bordo, 3 horas e 45 já na cantina. Livrei táxi à direita, ponto espera 1895, 1012 no ajuste, então 3145, tem uma boa viagem. 3145, tem 1012, ponto de contato. O 364 para o localizador esquerda, 150. Esquerda 150, descendo para 3 mil pés do 354. Eco Delta Manati, mil pés, dando sua venda. Autorizado Salvador Manati, mil pés. Decolada 17, curva direita. Corredor Axé, mil pés. Controle 119.8, transpondo 0125, mais Eco Delta. Com quantos a bordo, Mike Eco Delta? Chame a torre 1895, assina o retaxe de decolagem, o ajuste 1092 do Mike Eco Delta, bom voo, até agora. 206 estabilizado. Está estabilizado, 4206. Completa final, torre 1895. 1895, obrigado, boa. Trip 5364, desça para 2012, ajuste, destino LSP, reposta estabilizado. 2000, vamos localizar. Livre táxi em frente, pátio 3, passarelo 223, não. Rui Duna, desça para 3000 pés, 1012, ajuste. Mano Duna, descendo para 3000 com 1012, voando a 395. Mas tem condições de aliás decolar sem parada, de imediato? Ah, sim, mais. Aliás, decolar de imediato, sem parada, agilizando. Tem um Embraer azul no marcador externo já, ok? Agilizando, tá 3145, vento 120 com 12. Tá 3145, gente, autorizado elemento decolagem, zero, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, no momento a 5 milhas. Gente, azul 4206, continua em aproximação, informo o Airbus da TAM, aliando neste exato momento para decolagem da pista no zero. Ajuste 1012, aguardando pista livre, azul 4206. Aguarda pista livre, azul 4206. Passou táxi, 3217. Temos 147 a bordo, 3025, rotando a Guarulhos. 3217, direita, ponte espera, 1895, 1012, boa viagem. 1012, 1295, no ponto espera, 3217, boa chance. 2231, segue a aeronave da SAM, ponte espera 1895, 1012, boa viagem. Segue o terno, ponto de espera da 10, 11895, parceria do 2231. Desça para 4 mil pés ajustado, meio 12. 4 mil, com 1012, 4 mil. 5364, estabilizou. 5364, completa final, torre 718-95. 18-95. Nós chamamos táxi, Mike Eco Delta. 31145, decolar 254, controle agora 119.8, boa viagem. 31457, boa tarde. Torre, boa tarde, o trip 5364, 9.5 milhas da cabeceira. Afirmativo, trip 5364, continua em aproximação, número 2 para pouso, o ajuste 10012, guardando pista livre, trip 5346. 5364, guardando pista livre, com o número 2. Afirmativo, trip 5364. Romeu. 3560, sendo identificação, desça para o 060, chegada à área. Azul 4206 no solo 55, direita, solo 121, decimal 9. Direito 129, até mais. 1012, autorizado final IDSQT, reporte estabilizado. 2012, reportando estabilizado, mas foi o 395. Paulo Salvadora, 4206, boa tarde. 4206, reporte antes da Juliette, boa tarde. Antes da Juliette, boa. Para o posto, Felipe 5364, posto na zero. Corredor forte, reporte ingressando na Interlagos. Pra cópia. Nossa, cópia, bom, tá sim. Salvador Confins, 360, Pesolou 16. Decola da pista 10, curva direita da Eoli da Bridge. Controle 119.8, transponda 5440, 975. Colada 10, curva direita, Dael Leda 3, 198, 5440, com 1755. Portão 8, chama para posicionamento 1755. Número Hugo 1755. Tá, 3217, tá pronto? Ativo, já precisamos de mais... agora estamos prontos, 3217 pronto. Confirmando, pronto, tá, 3217? Afirmo, senhor, pronto, 3217. A linha mantém, cabeceira no zero, tá, 3217. A linha mantém, 3217. 206, ingresso Juliette, portão 3. É, pro ingresso portão 3, isso? Pro 209? Portão 3. 206, portão 3. Para 2012, autorizado final IDSQT, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 5446. Bono 395, desça, correção estabilizado. Afirma, bono 395. 395, completa final, torre 118, decimal 95. 18895, obrigado, bono 395. Oi, Salvador Bastante, Batalha 2231, ponto de espera da 1-0, pronto. Batalha 2231, mantém a ponto de espera. Mantém, mesmo. Torre Salvador, gol 1395, meia milha do externo, bastante travado. Afirmativo, gol 1395, tráfego avistado, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 0, no 2. Guardado pista livre, vou 1395, 1012. Bono 395, autorizado pouso pista 1-0, vento 120 graus com 10 nós. Pouso Estamos autorizados, pista 10395. Dunas, restrição 3.012, obrigado. Aqui é o cuidado autorizado, linha cabeceira no 7, aporte pronto. Gente, 3145, tem boa tarde. 119, decimal 8 agora, boa viagem. 198, obrigado. 1500 estados via corredores, passa através de parede. Salvador, até 3297, passa 1500 na Dayal. São 3297, contato radar na decolagem do Sol 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 Leda, Leda Bridge, 3297, direto 360. Quilo Quebec Serra, confirme para o B. 510. Localizador da 10-35, qual é o 46? 446, completa sinal, torre 118.95. 18.95, obrigado, senhor. Boa tarde. Boa. Localizador 35446, o ILS na sua escolha. RIP 5446, continua a aproximação, número 2 para pouso, o ajuste é 10-12. Certo, aguardando a localização, prossegue 5446. C2231 ali, mantém cabeceira 1-0. Além, mantém 1-0 para C2231. Sérgio? Sérgio, Sérgio, Sérgio, Sérgio, Solo 395 no solo 1902, direita solo 121, decimal 9. Virando direita, solo 1219, obrigado, bola 395. 925. Prossiga. Informação rompeu. Só um instante, a cópia para Brasília, o ajuste 1012, o 1925. Solo Salvador, gol 1395, boa tarde. 395, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, coluna 395. Coluna 3560, desça para 2000 pés, 1012 ajuste, livre sinal LSP, reporte estabilizado. 1000, livre LS, sinal estabilizado, 3560. Para o táxi, 69989 a bordo, 0440, alterna Ribeirão Preto. O 6909 confirmando apenas o POB? 89. 909 à direita, ponto espera, 1895-1012, boa viagem. À direita, ponto espera, 1895. Obrigado, azul 6909. Passaria 2231 no decolado 1904. Controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 119.8, 2231, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, passaria do 2231, decolou na escuta. Passaria 2231, contato radar na decolagem, subam 180, perfil Momo Ratap. 180 em exceção, no perfil da Momo, passaria do 2231. Passaria 2231, lembrando, curva à esquerda, somente após 2000 pés. Afirmativo, 2231. Baxter. Papá, papá, Mike Eco Delta, atento ao estreito turbulência da TR da Trip, tem decolagem autorizada. Pistão 1-7, vento 120 graus com 11 nós, Mike Eco Delta. Já pode ativar o transponder, ok? Salvador, azul 6919, boa, tá pronto. Azul 6919 ali, mantém a cabeceira no zero. Confirma. Autorizado ali, ali mantém a cabeceira no zero, azul 6919. Ali mantém no zero, azul 6919. 5446 no solo, 06 direita, solo 121, decimal 9. 219. Salvador 3546. 5446, boa tarde, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5446. O meu foi 50, chegada Mário. 050, Mário, autoriza TAP. Sandeves Pan 3, 560, visual. E 560, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 295, boa tarde. Boa. Canal 62, 10 autorizado direto TAP, descendo inicialmente ao 050. TAP 050, 62 a 90. Confirme para o solo, papapá. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Mike Delta. 0012. Delta no meu caso direto Manati, reportando a 20ª milha, quando possível seu chamado de pouso. Meu caso direto Manati, chamado de pouso é mais 30 minutos, Delta. 30, Mike Eco Delta. Pelo Quebec Serra direto final do 17. Ajuste 1-0 no 2, reporte baixado e travado. Baixo travado, vai passar. Está 3560, vento em Salvador é 120 graus com 10 nós. Está autorizado o pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 3560. Cenas confirmando QNH, 1-0, 1-2. Salvador, com 1-0, 7-7, 9. Autorizado, 1-7-7-7, vai. Controle Salvador, boa. Azul 6999 da El, cruzando o 1400. 6999. Contato com a decolagem Subal 340, após 2000 direto Leda, após Leda Bridge. Sobe 340 após 2000 direto da El, Leda Bridge. Azul 6999. Pelo Quebec, você recebe torre 118.95. 3295, muito grato. Pastor 32, controle. Confirma intenção de pouso, pista 10 ou 17 de Salvador? Pista 10. Quente. 012. 012, é um ajuste. Salvador, passarelo 2231, quando houver possibilidade, coordenar por gentileza a proa de barreiras. Estamos tentando aqui com Recife, aguarde coordenação. Obrigado. Salvador, boa tarde, Tango November Eco, Tango November Eco, acione identificação, desça para o 060, chegada Mária. 060, Mária, chegada Mária. Passou 3-2, controle. Tem condições de ingressar do presente final da DS? Afirmativo. Boa, sinal da 1-0 para o sequenciamento, pastor 3-2. Sinal da 1-0, pastor 3-2. Pastor Romeu, envio 90 alto do presente, torre 1-8, decimal 9-5. Torre 1-8, decimal 9-5, envio 90 alto, boa tarde. Curva direita, saída Arbo Elefa, controle 119.8, transponder 5437, voo 9925. 360, via o preso 17, decolar 10, curva direita. Saída Arbo, transição Elefa, 198, controle saída, transponder 5437. Correto, portão 10, chame pronto, 1925. Chamará. Eu chamo o solo agora no 21, décima 9. 219, boa. Era rota Pesolo 10, pista 97, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5465. 7, vento 110 graus com 11 nós, ajuste 1012. Pastor 3-2, reporte visual, pista 1-0. Porta Aragem de Visual, pastor 3-2. 5, para acionamento, taxa de decolagem externa, quilo índio, ajuste 1-0, 1-2. Com quantos a bordo? O índio November Alpha está presente direto, final do 1-7, reporte na curta. Reporte na curta, índio November Alpha. 1077, livre site, combate, Índia Alfa, 018-95, 1012, Moriais. 12, Índia Alfa, 18-95, Montespera, voo 077, Moriais. Solo Salvador, 3560, da Tana, se escuta. 3560, pousou, livrou, após o gol, Juliette, portal 612. Após o gol, Juliette, do 612. Controle. Pastor 3-2. Pastor 3-2, pastor 360 pela esquerda da presente posição. 360 pela esquerda, pastor 3-2. O pastor está no marcador de terra. Estou na presente posição, pastor 3-2. Pela esquerda da presente posição, não temos tráfego em aproximação para 10 no momento. Tem 360 pela esquerda, pastor. 6210, redução indicada 2109. 2109, 6210. Final da 1-7, Índia November Alpha. Gente, Índia November Alpha, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-10 graus com 11 nós. Autorizado pouso pista 1-7, Índia November Alpha. Obrigado, AeroStat, solicita autorização para. Ingressando no curso de apresentação final, pastor 3-2. Quem te aporta visual com 10? Aportará visual, pastor. 077, boa tarde, autorizado aliado, decolar, pista 1-0, vento 1-10 graus com 11 nós. Autorizado Daniela e decolar voo 1077. O Sierra Delta Alpha é o solo? Sierra Delta Alpha na escuta. Que o senhor fez uma DLA do plano, porque o plano já venceu, que se eu fiz um DLA para as 18 horas, mas já está vencido. Eu tinha feito uma para as 19. 19 horas? Entendeu? Ok, eu vou coordenar e aguardar só um instante, o Sierra Delta Alpha. Azul 6919, chame Recife na 251, alternando no 3322. Recife 251, 1033, 2. Obrigado, Azul 6919. Channel 620, aeronave à direita. Vai seguir tráfego agora, posição de 1h10 rumo ao nordeste, passando no 1500 steps, com Charlie 208, Força Aérea Brasileira. 10, né, 207. Então, deve ter sido isso que não chegou a DLA aqui no meu sistema, que só um instante. Coordenar com o Recife. Ok, qual Bônus 077, autorizado a decolagem, ok, pistão no 0, 1-0 graus com 11 nós. Vai iniciar. Autorizado taxi sec, o Índia é poste por ingresso. Segundo 1755 da Gol, se tiver campeonamento, quando não vai. Na 755, portão 8, autorizado, chama o táxi. Autorizando, vai chamar o táxi, bom, 755. O November Eco desce para 3012. 3012, November Eco. Astor 32, Torre 1-1895. 1-1895, Astor 32. Tem escuta do sol, da 2? Astor 32, está na final com o trem bastante travado. Astor 32 ainda na frequência do controle, torre 11895. 1895 grados. Astor 32, próxima final. Astor 32, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 10 nós, ajuste 1-0-1-2. Livre pouso 1-0, Astor 32. Bono 077, decolado aos 1-8, controle 1-1-9, decimal 8. 79-8, muito obrigado, até a próxima. Controle de Salvador, muito boa tarde, Gol 1077, decola, transfere, cruzando 2000. 1077, contato radar na decolagem Sol 360, após 2000, direto Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, direto Leda, depois Leda, Bridge, Gol 1077, subindo ao 360. Controle Gol 1077. 1077, prossiga. A coordenação com o centro para a sua ascensão nível 400. Guarde coordenação. Roda. Visão com a pista, 6210. 6210, em condições de completar a aproximação, visão? Afirmo. 11-118-95. 895, obrigado. Torre, Oxanera, 6210, girando base da 10. Oxanera, 6210, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0-2. 1012, aguarda. Astor 32, no solo 19, livrando a esquerda no hotel, na escuta até o corte. Esquerda, hotel, passou 3-2, escuta até o corte. No 755, ele está aqui, pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Prossiga. 077, não escuta, senhor, prossiga. 1077, nível final 400, não autorizado pelo Centro Recife. Seu nível final permanece o 360 e da presente senhor está restrito, nível de voo 340. Da presente restrito ao 340, voo 1077. Aquilo ainda manter a posição guardando instruções. Salvador, voo 1856, com a informação Romeu para autorização em cópia Recife. Ok, aguarda a cópia 1012, 1856. Poderia adiantar a saída? Puca. Obrigado. Salvador, boa tarde, para cargo 8487, informação Romeu. 8487, aguarde a cópia 1012. 1012, sempre segue a saída prevista? Para Recife? Puca. Solo Sierra Alfa. Prossiga. Poderia confirmar o tempo de espera? Não tenho tempo de espera. Sierra Delta Alfa está em coordenação com Recife. Gente, aguardando a pista livre. Dá pra lá, André. Sierra Kilo Índia, tenta ter turbulência da Airbus da Avianca. Tem decolagem autorizada. Pistão no 7, vento 120 graus com 11 nós. Salvador, boa tarde, 755, tá bom, ponte fera. Vou no 755, mantém ponte fera. Tango, November Eco, forma o tráfego, Bravo Eco 40, decolando a pistão no 7, perfil da saída da El, sem interferir com a aproximação, ok? Sim, está com tráfego à vista. Poderia confirmar o vento? 120 graus com 10 nós. Poderia cancelar para seguir para 17, está com 9 breco? Afirmativo, plano de instrumento cancelado aos 2-3, base pela direita, reporte na curta final, tango 9 breco. Sim, a gente reportará na curta final da 17, está com 9 breco. 62 no 0, solo aos 2-3, solo agora 121, decimal 9. Direita, 219, 62 no 0. Bom, 755, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-0, bom, 755. Repórter, Santa Juliette, 62, 1-0. 98, Céu, Filho Índio, alguma boa. Escuta. Qual é o horário do plano, do ápice? Aos 48. Controle Salvador, papapapá, Serra Quiluíndia, boa tarde. Serra Quiluíndia, contatada a decolagem subal 400, confirme a razão de subida que vai entregar. 2.500 pés, Serra Quiluíndia. Olá, Salvador, papá, Hotel Serra da Dal. Prossiga. Para confirmar, nossa DLA foi aceito 1834 pela IFGC. Ok, mas entrei em contato com Recife. Recife não possui a sua DLA, o Sierra Delta Alpha. Eu recebi no meu sistema, mas Recife não recebeu, então eles não vão autorizar sem ter recebido a DLA. Ok, mas essa falha do sistema, a gente, o usuário, é punido para sair? coordenação com o Centro Recife, Sierra Delta Alfa. November Eco. Tango November Eco, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 17, vento 120 graus com 11 nós. Ciente, Tango November Eco. O Gol no 755 tem a restrição, a decolagem está pronta, cópia. Juliette, mantém a tita Juliette devido a portão previsto é o 10 e tem uma aeronave do 925 portão 10 vai ser autorizado para o pushback, o 6290. Ciente, aguarda, 6290. O Gol no 925 está autorizado puxar no 10, Chantal. Chamará o táxi, o Gol 925. Chegou tudo para decolar. Estimativo, mantém a posição, guardando instruções, Gol no 755. Ora, 755. Negativo. Gol no 755, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-20 graus com 10 nós. Da decolagem da 1-0, Salvo November Eco no solo de 2-6, confirme o pátio. Autorizado backtrack, livrar na próxima esquerda, na escuta até o corte. Salvo November Eco, boa tarde. Gol 755 decolado aos 28. Controle agora 119 decimal 8, boa viagem. 798, obrigado. Juliette Bravo Delta, contato radar 55 milhas de Salvador. Na Prodimari para interceptar a chegada e ideal de descida. Desça para 050, Juliette Bravo Delta. Seu plano é de tentativa, feito através do Centro Recife. Se o senhor quiser, eu tenho o número do plano e o ABC é para 1948. Ok, eu tenho no meu sistema tem aqui 1948, eu sei o plano do senhor, só que não chegou no meu sistema. Então eu vou coordenar com o Recife para ver se tá tendo um erro lá de não ter chegado os planos aqui, lá em Recife. Aqui no meu sistema chegou, mas como foi feito lá, provavelmente pode ter havido um erro e não ter chegado aqui para ele lá. Solo Gol 925, instrução para o táxi, BOB de 183, autonomia de 4 horas, Senado Campinas. 925, livre táxi, pátio, índio alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio, índio alfa, 95, ponto de espera, boa, Gol 925. 6210, após o Gol, Juliette, portão 10. Após o Gol, Juliette por 10, 62 e 90. Trip 5491. Escuta. A velocidade na descida? Agora está 220, mas tem como tudo aumentar para 240 em 1 minuto. Gente, dá presente rua Toque, descendo com 240, em descida para 3.000 pés, ajuste 1012. Toque descendo para 3.000, obrigado. Ilhéus, aguarde a cópia, o ajuste 9012. 9012, aguarde a cópia. Salvador, boa tarde, é o TAN 3190, informação ao meu. TAN 3190, identifica a chegada à área e desce até o 050. Desce até o 050, TAN 3190. Salve, Salvador, Guarda Paula. Prossiga. Agora é o 931, nossa última DLA, se a gente tiver que fazer, seria o 35, com quem é necessário fazer uma DLA? Então, no zero e pronto. Fono 925, autorizado aliado, decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós. Autorizado alinhar e decolar a 1-0 com 925. Entra a DLA do senhor, ok? Tá ok, mas se por acaso decolar, se não encontrar, eu a da minha DLA, esse é o plano. Nesse caso, terá que fazer um novo plano. É, não é justo, o senhor sabe disso, mas por favor, tá presente e fazer uma DLA pra essa pessoa. Eu sei, comandante, mas eu tô tentando ajudar da melhor forma possível, ok? Só que eu tava vendo um erro com o plano lá no AIS Recife. Nesse caso, eu não posso autorizar, não tenho essa autonomia. Não, eu sei, o senhor não tem culpa. O árbitro também tá esperando aí, mas é que a gente executiva também sempre sofre. Mas só tá bom, eu vou fazer uma DLA aqui pra esse Salvador agora. Todo gol no 856? Aguarda, no 856. Se é a Delta Alpha, é o solo voltando? Escuta, senhor Delta Alpha. Ok, foi autorizado por Recife, tá pronto para a cota? Pronto para a cota, senhor Delta Alpha. Salvador, Jundiaí, nível 260, Pesolô 21, pista 97, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 119.8, transponda 5597, o Sierra Delta Alpha. Autorizado 260 para Jundiaí. Pesolo 21, 17, curva direita após saída Arbo, transição Elefa, transponda 5517, Sierra Delta. Que confirmando a saída Arbo, transição Elefa com curva direita, no pátio 5, com quantos a bordo, Sierra Delta? Arbo, transição Elefa, está com 7 a bordo, Sierra Delta. Confirmando a pátio 5? Afirmo, Sierra Delta. 509. 3-4, controle 1-1-9-8, boa viagem. DW8, grato, Patébia. Gol no 856, tá pronto para a cópia? Afirma, gol no 856, São Romeu, solicita 1-8-0, vitória da conquista. Gol no 856, autorizado Salvador para Recife, nível 390, Peruísque 58, pista 1-0, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 119.8, transponda 5477, o gol no 856. Autorizado Recife 390, Ampero 58, decola da pista 10 com curva esquerda na Puca, Aracaju, 798, controle 5477, transponda o gol no 856. Portão 4, chame para puxa acionamento 1856. Reportará 1856. Solo Salvador Batalha 5219. Azul 4206, tá pronto para a cópia? Pronto, cópia, 4206. Salvador, Recife 370, Pelo 8484, pistão no zero, curva à esquerda para o Caracaju. Controle 119, 18, transponda 5504, 4206. Autoridade Recife, 370, decola 190 com curva à esquerda, para o Caracaju. 198, controle 5504. Correto, portão 3, chame pronto, 4206. Bem, graças. Volume 601, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4012. Do campo, tá no gate 6, pronto, cópia autorização Brasília. 3567, Salvador Brasília, aguarde a cópia, ajuste no 012. Vai ser agora, eleva, senhor? Afirmativo. Grato. Solo, gol no 856, gate 4, puxa acionamento. Autorizado, no 856, chame táxi. Autorizado, repertório para o táxi, tá no 856. Solo, botando 5219. Trip, já estou ciente, é o número 2 para a cópia, aguarde, 1012. Juliette Campos. Solo está confirmando aqui que foi autorizado adicionamento, não o táxi, ok? O sol está informando que foi formado só para adicionar, autorizar adicionar e chamar para o táxi. Que, porém, já iniciou o táxi, está autorizado a linha cabeceira na 7, reporte pronto. Então, o senhor está autorizado pela 080. Pro 360, Juliette Bravo Delta, 360. Relativo, 360. Cima na escuta, prossiga. Salvador Ilhéus, nível 120, Golf 677. Vai decolar da 10, curva à direita, saída Coral. Controle 119, 18, transponda 5474, 3545. 5495 para Ilhéus, 110, Golf 677. Decola da 10, curva à direita, Coral. 198, controle 474, transponda 5545. Ok, altério transponder para 0274-5415. Responder então 0274. Afirmativo, chamo para puxa acionamento. Amara. Trip 5219, pronto para a cópia. Prossiga. Salvador Conquista, nível 200, vai decolar da pista 10, curva à direita, saída Arboa, após direto Conquista. Controle 119, 18, transponder 5514, 35219. Autorizado, vitória conquista 200. Decola pista 10, curva à direita, na saída agora, após direto. Chamando 1980, controle, aciona 5514, 35219. Correto, chame pronto, 5219. Voo 1856 com 183 a bordo, 3 horas e 9 de autonomia, alterna Natal, pronto para o táxi. 3 autorizada, chegada Bonch, desça para 090, reduza para 2509. Desça para 090, reduzindo 2509. Sede Alta, reporte pronto, ok? Obrigado, decolagem, pistão 17, vento 110 graus com 10 nós, Sierra Delta Alfa. Maçã 3190, reduzir velocidade para 1970 mais. Reduzindo 1970 Maçã 3190. 55491 no Chame Torre, em 1118 decimal 95. 1195, 1110 graus com 11 nós. Autorizado alinhar e decolar pista no 0185. São Alefa, controle 119 décimo 8, transponder 5501, TAM 3567. 3567 autorizado, Brasília, nível de voo 380, conforme plano anterior do Lu 17, decolada da escova na direita, no perfil da rua, transição Alefa, controle 198 e o transponder é 5501. 6 dúzia ao portão, chame pronto para puxa e acionamento 3567. Chama aí quando pronto, senhor. Cidarpo, Ceará, Otávio. Gol no 601 para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Plano, decolada pista 1-0, curva esquerda na Cuca, transição Aracaju, controle 119, décimo 8, transponder 5523, o ato está 8487. 4-0, restrito autorizado, comprar plano de voo, pista 10, esquerda, Cuca, Aracaju, 198-5523, ato para cargo 8487. Correto, ato, chame no pátio 3 para puxa acionamento. Está no pátio 3, já está pronto para puxar o acionamento. Fiz isso para 060. 060, bora 233. Sendo 5 deu, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 092. 4.000, no 092. Gol no 601, desça para 2.000 pés, ajuste no 092. Ok, 2.000 pés, 601. Delta, reposta para descida. 1, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 12 nós, cheque o trem, ajuste em 1012. Autorizado pouso, baixar travado, 4-1. Voo no 856, decolado aos 4-3, controle 1-19, decimal 8, boa viagem. 19-8, grato, uma boa tarde. Chame torre em 1118 decimal 95. 1895, TAM 3190, obrigado, boa tarde. Vou no 601, reduza para 17 nós, para o localizador, curva esquerda para o 130. Esquerda 130, reduzindo gol 601. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol 1856, livra 2000, curva esquerda. Gol 1856, contato radar, saída PUCA, nível 390. Puca 390, gol 856. Botando Juliette Bravo Delta para o localizador, curva direita para o 130. 130 para o lock, Bravo Delta. Meia 01 autorizado LS, reforço estabilizado. Está estabilizando, vamos 601. Botando Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 012. 2.000, 1.0, 2.000, Delta. Chaname 143 para sequenciamento, curva esquerda, proa 245. Confirma, é direito 245.